Agora, voltando a Alexis e a teoria da argumentação. Vimos condições externas ao discurso e vimos que são problemáticas. Eu resumo os problemas em dois: a boa vontade, o desejo de fato de haver um acordo, e por outro, o requisito da hierarquia, a igual autoridade para falar, ser ouvido, coisa que é muito difícil, porque o meio é hierarquizado. O caso do direito é muito hierarquizado, o sistema, bastante. Ele sobrevive estruturado em hierarquias. As hierarquias são tidas como essenciais. Quebrá-las é uma afronta tal que merece ser punido como crime. Agora, ainda que você mude essa cultura, eu ainda continuo duvidando muito que esse grau de idealidade da igualdade plena é inatingível. Porque não há igualdade nenhuma em nenhum tipo de relação humana. Nenhum. Sempre haverá um dominante e um dominado. Se você leva em conta a hipótese de sempre haver nas relações sociais um dominante e um dominado, então, pelo menos sobre essa primeira parte da teoria do Alexis, ela se mostra como utópica. Ou seja, realizá-la plenamente é impossível. O que não faz com que ela perca o valor por conta disso. Ela mantém o valor de utopia, o valor de referencial a ser atingido, o valor que pelo menos lhe dá uma diretriz para, se não criar uma igualdade plena, pelo menos saber que é para lá que seria interessante o bonde correr. Seria uma direção interessante para os troços funcionar um pouco melhor. Agora, que daí você vai conseguir de fato a igualdade dos sonhos, que as pessoas fazem crer existir nos discursos muitas vezes, isso aí não. Isso aí não vai. Porque sempre haverá dominantes e dominados. Até no amor, como nós vimos. Até no amor, que dirá no resto. Nossa empresa, eu já vi empresário falar isso, o que é hilário, né? Nossa empresa tem uma forma bastante humana de gestão. Eu não sei como é que pode ser gestão e o tal humano que ele disse que era humano ao mesmo tempo. Que gerir é organizar e comandar. Se organiza e comanda, tem que ter alguém que organize e alguém que comanda. Né? Nossa empresa é assim e tal, e as pessoas aqui todas trabalham em condições de igualdade. O diretor é igualzinho para os seus subordinados. Então por que chamam ele de diretor? O que ele tem sala aí? Vamos mostrar a empresa. Aqui está a sala do diretor. Quer dizer que esse cara que tem uma sala de esquina com vista é igual esse cara que fica nessa mesa grande, com esse computador de tela fininha, de ponta. Você está me dizendo que ele é igual àquele cara que senta naquela mesa, naquele salão enorme, com 20 mil pessoas em volta, com aquele móvel de quinta categoria, mesa pequena, com um computador ultrapassado, com um monitor grandão e que funciona mal. É isso que você está querendo me dizer? Há toda uma série de condições que muitas vezes o negar a existência de hierarquia, muitas vezes só mascara uma hierarquia que, para além do discurso, pode ser facilmente percebida. Facilmente percebida. Até com o professor bonzinho isso acontece. Oi? Existe. Cercados por muros altos, mas existem. Liberdade, não. Um amigo meu foi expulso de um kibbutz porque ele vendeu uma camisa da seleção brasileira. Você não pode comercializar nada em kibbutz. Nada pode ser vendido, nada pode ser comprado dentro do kibbutz. Toda a produção é coletiva e tudo é repartido. É óbvio que teve alguém que disse: você está comercializando e por isso vai ser expulso. Tem alguém que decide quem é expulso e quem não é, por determinada prática. Eis o dominante. Não. É um grupo que dirige. Tem diretor. O espírito é o da coletividade, mas a dominância é o dominado. mesmo para além dos sistemas formais. Pense em roda de amigo. Roda de amigo, todo mundo é amigo, não tem hierarquia, não é? É. Mas já reparou que tem aquelas pessoas que quando abrem a boca, todo mundo cala para escutar? Outros têm que ficar brigando muito para chamar a atenção, para ser ouvido? Eis os dominantes e os dominados. Acontece em toda relação, não tem como. É inevitável. Sempre haverá dominantes e dominados. Não toda dominação é ruim. Talvez não possa nem dizer ser boa ou ser ruim, porque a dominação em si não é nada, porque isso é inevitável. Dizer que é ruim seria, precisa admitir que houvesse de fato a condição de haver um sistema de não dominação. Digo que é ruim porque é possível ser melhor, mas essa dominação é inevitável, ela em si. O que existem são formas específicas de dominação, melhores ou piores, mais agradáveis e menos agradáveis, sobretudo para os dominados. Já para os dominantes, qualquer uma está boa. Mesmo os dominantes reclamam, formas de dominação mais eficazes que as que nós temos. Então, estudante de direito costuma reclamar muito quando surge jurisdição constitucional, que você vê os dois sistemas, o difuso e o concentrado. O difuso dá a impressão de uma ineficácia tão grande que as pessoas tendem a aplaudir o concentrado. Não tem um jeito mais fácil de resolver isso, não, porque fica todo mundo. Veja o dominante querendo a forma mais fácil, simples e eficaz de dominação. E assim vai. Sempre haverá, não tem jeito. Não tem jeito. Isso não tem jeito para que lamentar. Ninguém chora por não ter três olhos. Mas todo mundo só tem dois, né? Você chora se tiver um. Ou podia ter dois. Mas o ter dois é o normal, é. Isso não tem nem. É bom ter dois olhos ou mal? É nem bom nem mal, é ter dois olhos. Aí. Ruim é ter menos de dois. Mesma coisa. Se dominante e dominado existem, então a dominação em si, pouco importa. A diferença está em como se domina. Mas nela em si não é algo ruim. Ora, e quanto às condições internas do discurso? Eu as resumo de uma forma geral a uma grande ideia só. É claro que ele esmiuça essa meta, essa única ideia, para dar conta de especificidades da forma como o direito é escrito. Essa forma é rigor lógico. Rigor lógico. Quando eu falo em rigor lógico, não me refiro a uma estrutura lógica da argumentação. Eu me refiro a uma regra fundamental da lógica, o princípio da não contradição. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. É preciso que nós façamos um pacto, pacto da não contradição. Essa não contradição, Alex esmiúça em procedimentos de julgamento de afirmações produzidas, dentro do contexto de um argumentar, de uma dialogia, de um diálogo efetivamente produzido, em que permite você verificar a existência ou não dessas contradições. Então, por exemplo, ninguém pode afirmar algo e o contrário desse algo que afirma. Se alguém afirma alguma coisa, deve manter as consequências do que afirmou para todos os outros casos. Por exemplo, se eu digo que para o caso A vale a regra B, então eu devo, por manter uma coerência, devo ser coerente nas minhas ideias, estar disposto a admitir que essa mesma regra B deve ser aplicada a todo e qualquer caso semelhante a A também. Eu não posso dizer que uma regra vale para um caso e não vale para outro. Ah, só vale, não, ou vale para todos ou não vale para nenhum. Porque valer para um e não valer para todos faz com que a regra, que o nome já diz tudo, a ideia de regra é um critério que vale para todos, ou vale para todos ou não vale para todos. Seria contraditório eu dizer vale para um e não vale para outro. Ou eu assumo e levo a ferro e fogo as minhas ideias até as últimas consequências, ou abro mão delas. Eu não posso ter os dois ao mesmo tempo. Oi? Acho que é complicado. É, também. Muito obrigado. Oi? O princípio da. Então você está aprendendo a cada caso, a lei do princípio. Eu acho que cada caso. todas as ligações entre um caso e uma norma estão sujeitas, segundo Alex, a um juízo de aceitabilidade. Esse juízo de aceitabilidade, ele pode ocorrer de duas formas. Primeiro, você diz, essa norma é aplicada aos casos A e aos casos B, C e D, que são semelhantes a A. E ninguém discorda. Se ninguém discordar, é aceitado. Quem cala consente. É mais ou menos a regra embutida nesse, na lógica. Mas, ao mesmo tempo, qualquer um está autorizado a exigir que você justifique essa ligação. Se for exigido, mas o caso B não é semelhante ao caso A, você é obrigado a responder justificando. E assim começa o embate dialógico. Embate dialógico que, já que o que nós queremos é o entendimento, nós chegaremos a um consenso. A um consenso que dirá se é semelhante ou não. É possível haver semelhanças, mas criadas por convenção. Assim como é possível reconhecer singularidades. Tudo por convenção. Tudo porque alguém criticou, tudo porque alguém exigiu. Esses são os procedimentos dele. Ele pensa muito mais em regras, por isso que eu digo procedimentais mesmo, do que no conteúdo. Ele pressupõe que seja possível criar semelhanças. Semelhanças criadas por consenso. É um formalismo procedimental. Não é um formalismo de conteúdo, propriamente dito. É um formalismo procedimental, tão procedimental quanto o de Kelsen. Porém, democrático. Ele só inclui um critério de dosamento desse formalismo. Em que você pode impor o maior ou menor rigor. Quanto maior o rigor, mais justificável será. Nunca chegará ao rigor máximo. Nunca chegará ao justo. Você chega ao justificável. Quem diz que a decisão é justificável ou não? O ambiente que dialoga. Se não houver um ambiente que dialogue, aí você não pode afirmar que uma decisão feita por um só, em que ninguém o questionou, em que ninguém o questionará, em que ele não é obrigado a prestar contas a ninguém, possa ser necessariamente justificável. Pode até ser boa, as pessoas podem gostar. Agora, o justificável, esse adjetivo não cabe a ela. Só poderei dizer justificável aquela que passe por esses crivos do ambiente que a produziu e do rigor que de fato lhe foi impresso. E ele vai desenvolvendo, porque isso é uma teoria em que, nesse primeiro grande livro, A Teoria do Agir Comunicativo, ele lança as diretrizes, as bases fundamentais, mas que ele vai desenvolvendo com análise de casos mesmo. Ele produz muito estudo de caso. Determinada decisão da Corte Constitucional Alemã foi justa ou não. E a cada caso ele acaba criando critérios. Critérios para avaliação rigorosa. Então, por exemplo, uma que levou em conta a ideia da ponderação de princípios. Princípios para Alex são uma espécie de critério de otimização da decisão. Em outros momentos ele aparece como a verdadeira expectativa de resultado, diretriz de resultado. Ele é otimizador da decisão quando você usa ele junto com outra norma. Eu tenho essa norma. O que eu quero é aplicá-la da melhor forma possível. Pois o princípio é aquilo que me dará a direção do melhor possível. Otimiza. Melhora. É diretriz quando eu uso só o princípio. Quando eu uso só o princípio, ele só me dá uma meta. Diz respeito a uma pretensão de resultado. Uma pretensão de correção. Pretensão de resultado, pretensão de correção. Pretensão de correção é ela como princípio otimizador. Ela pretende corrigir outra norma. Pretensão de resultado, ela como meta. Bom, vamos supor, o caso de ponderação. Eu vou usar dois exemplos que eu vou até repetir depois. Não o exemplo, mas a ideia para falar de algum tipo de princípio que eu prefiro até nem chamar de princípio. É porque o Alex chama como princípio tanto normas aplicáveis a outras normas, que é quando ela funciona como critério de otimização, quanto norma aplicável diretamente ao caso concreto. Não a outras normas, mas a caso. Ou princípios são normas que dizem respeito a casos, ou princípios são normas que dizem respeito a outras normas. Quando dizem respeito a outras normas, eu prefiro até dar outro nome. Quando é aplicável a caso concreto, chama de princípio mesmo. Exemplo de princípio que é aplicado a caso: dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, muitas vezes, é claro que eles se prestam a usos diferenciados, mas muitas vezes nossos tribunais utilizam o princípio da dignidade da pessoa humana como norma mesmo para fundamentar uma decisão, sozinha. Outras que, por sua vez, são utilizadas com relação a outras normas. Razoabilidade. Você não usa a razoabilidade, o tal princípio da razoabilidade, vai lá, para dizer que um fato deve ser razoável. Você usa para dizer que uma decisão deve ser razoável. A decisão como norma do fato. Que a norma aplicável ao caso deve ser aplicada dessa forma para ser razoável. Razoabilidade é muito mais norma que se aplica a outras normas. Portanto, funciona muito mais como um princípio de correção, uma pretensão de correção, um critério de otimização da decisão, melhorá-la um pouco. Quem é o lá que ela visa melhorar? Outra norma. Nessa aplicação, lá pelas tantas, Alex falará do choque de princípios. Porque ele dirá, regras, nem em todo caso é tão problemático assim para ser decidido. Há aquela forma tradicional da aplicação, e talvez a aplicação seja até a expressão mais apropriada mesmo para esse tipo de raciocínio, que é a do silogismo. Eu tenho regras como um tipo de norma que possui uma clara hipótese de incidência e que possui uma sanção, tudo muito bem definido. De tal forma que, uma vez que haja um caso em que eu produza justificadamente uma relação entre esse caso e a norma, ninguém questiona, aplica-se ela, não é um caso problemático. Perdão. Já que norma define hipótese de incidência, ou a regra define hipótese de incidência, melhor dizendo, em tese, há sempre uma única norma para cada caso concreto. Porque há sempre uma hipótese de incidência que é a melhor hipótese de incidência. O raciocínio que você faz é de correspondência. Essa é a melhor hipótese de incidência que corresponde a esse fato que eu analisei, que eu investiguei. As justificativas ficam sempre nessa relação entre norma e fato. Quanto ao sentido da norma e da aplicabilidade de caso concreto, não existe. Por que construir? Você não precisa justificar. Não precisa argumentar a hipótese de incidência da lei. Porque é lei. Porque ela já é dada por lei. Quando ele diz isso, ele está apontando para você aonde cabe a teoria da argumentação. O que se exige da teoria da argumentação. Se eu tenho uma regra, por exemplo, eu posso dizer que é justificável uma decisão se a forma como ela é fundamentada procura justificar a relação entre o caso concreto e a hipótese de incidência. Se eu não produzo um discurso em que procuro justificar, ainda que não haja de fato um diálogo, mas aquele que ou decide ou que pede que a decisão seja de tal ou qual forma, escreva, peça, fale como quem argumenta. Como quem está imbuído por aquele espírito do acordo, da concórdia. Como quem começa um texto dizendo, você não concorda que, se A é isso, então B deve ser. Alguém pretende explicar algo para alguém. Se ele faz essa relação entre a hipótese de incidência e o fato, você pode dizer o justificado. Aquele que só diz, a lei é assim, então é pronto, esse é o resultado. Não está justificado. Você não pode dizer justificável. Ainda que, caso você justificasse, chegasse ao mesmo resultado. O fato é que ela não está fundamentada. Nada lhe permite garantir que ela é justa. Primeiro, porque eu não conheço o ambiente onde ela foi produzida. Segundo, o texto em si não instaura diálogo. Porque o diálogo ocorre nem sempre entre as pessoas que estão aqui e agora participando de uma decisão feita aqui e agora. Muitas vezes o diálogo se estende no tempo. Pois juízes, quando sentenciam, e há um recurso, o recurso não é um diálogo posterior à fala, que é a sentença produzida por advogados, diálogo que não vai se repetir em tribunais. Portanto, os critérios que de fato levaram à decisão, todos eles que de fato pesaram para que a decisão tenha sido produzida da forma como foi, devem estar todos explicitados no texto. Nada pode ser oculto. É outra regra do texto. Eu devo explicitar tudo. Razões implícitas não se prestam a diálogo. Claro, que eu não sei por que você está dizendo isso. Para deixar claro por que você acha isso. Porque só quando você põe as claras é que alguém pode contestar. Um exemplo muito curioso disso é... Não sei se eu citei isso aqui, mas... Juízes... um grupo de psicólogos sociais de São Paulo começa a investigar a feminilização do judiciário. O que é isso? O poder judiciário é predominantemente masculino, começam a entrar mulheres, enfim. Uma juíza julgando é diferente de um juiz homem julgando? Essa era a pergunta. Começaram a analisar as sentenças. Descobriram que dava a mesma. Não tinha a menor diferença. Salvo, a única coisa que chamou a atenção era no direito de família. Decisões em direito de família. Juízas, mulheres, quando se trata de concessão de pensão para ex-esposa, juízas são muito mais rigorosas para conceder pensão e, quando concedem, tendem a ser muito mais restritivas nos valores do que homens. O problema é que, se você lia as sentenças, você não vê a menor diferença. Citava as mesmas leis, os mesmos doutrinadores, mas chegava a resultados diametralmente opostos. Conclusão: há algum critério que leva as juízas a decidir de forma diferente dos homens, mas que não está escrito, não está no papel. Só tem um jeito de descobrir: vamos entrevistar as juízas. Foram entrevistar, na base do bate-papo, sem questionário. Papo vai, papo vem, tem um argumento que começa a aparecer de forma constante. Olha, eu fiquei 5 anos ralando no curso de direito. Eu fiz não sei quanto tempo estudando em cursinho para esse concurso. Fiz não sei quantos concursos. Paciência, eu ralo nessa porcaria aqui de segunda a sexta para ganhar meu dinheiro. E aí vem a dondoca aí, saudável, então ele quer ficar no bem. Bom, ou qual é? Vai à luta, mulher. Ela vê a outra com condição de igualdade. Assim, se eu fiz, por que você não pode? Qual é? Fica se fazendo de fraquinha, de sonsa. Já juízes homens tendem a ver, mulher tem que ser sustentada, muito mais para aquele espírito do, para essa eu dou caso a comida e roupa lavada. Como quem diz que é o dever do papel masculino na sociedade machista deixar a mulher ser sustentada justamente por ser a mulher incapaz. Como era antigamente, relativamente incapaz a mulher casada, incapaz para a vida laboral. Já a juíza quem é? É alguém que, meu amigo, exerce uma posição, não é? Não só uma posição de poder na sociedade, mas uma posição de autonomia. De autonomia. Eu lutei, tenho o meu trabalho e tal. Isso vale para mulheres de outras posições também no mercado de trabalho, mulheres que trabalham de uma forma geral. Você não é pensar do mesmo jeito. Mas se eu estou aqui, por que a outra não pode? A diferença era o machismo, no final das contas. É o machismo que não aparece na sentença. Só aparece se você for bater papo. E tem aquela história, você, que é condenado a pagar pensão e o valor é fixado, quando é fixado por juiz, da forma tal, sabe que, no fundo, um argumento que pesou era o machismo. Só que não está na sentença. Como é que você se defende de um machismo que não se mostra? É que nem um cara que tem um tratamento claramente racista, mas que não diz que é racista. Por que você contratou fulano e não Beltrano? Sabe aquele negócio do anúncio que disseram? Para vendedor, boa aparência. Mas tá, não pode botar boa aparência porque é discriminação. Mas o cara chega e contrata esse aí, aquele outro não. Por que esse e aquele outro não? Porque esse é mais bem preparado. Mas o currículo do outro tem 3 vezes mais páginas e 3 vezes mais curso, e o cara falou muito melhor e tal. Por quê? Não, porque eu achei melhor. Você está sendo racista. Racista eu não é racismo. Coincidiu de eu achar melhor, eu não posso achar melhor. Como é que você, entendeu? Se o cara nega, como é que você... Até quando a coisa é óbvia, é difícil. É como dizer um amigo meu. Amigo, se sua esposa lhe flagra com outra, negue. Ainda que seja evidente que nega. Quem é essa outra do seu lado da cama? Quem? Nega. Ainda que seja absurdo. É uma boa forma de defesa. Nega afintosamente. Porque isso parece brincadeira, mas isso cria no outro uma espécie de fio de dúvida, cara. E pior, uma agonia. Porque as pessoas, muitas vezes, quando discutem com você, o que elas querem é que você admita alguma coisa. E quando você nega, você está negando até a briga. Você está negando até mesmo que há algo a ser admitido. Você acabou de botar 2 barreiras na briga. É defesa, mas estranhamente funciona. Claro. Mas é evidente que é corrupção, é evidente que é bandalheira, não é nada disso. É só a mulher criando. E não cola, cara. E não cola. E não cola. Não é estranho? O político usa isso, mas como é disso, né? É o que você chama de cara de pau. Você tem alguma cara de pau, é verdade. Pra quem tem, beleza. Quem não tem é que é um problema. Não é o... Veja que todas essas regras internas ao discurso da não contradição, um outro exemplo aqui, só para... Tem hora que ele falará em choque, ponderação de princípios. Porque quando se trata com regras, já que é uma única hipótese de incidência, o justificável é só a relação entre a hipótese e o fato concreto. Essa criação de identidade. Quando estará feito? Quando todos concordarem com ela, quando houver acordo. O ponto final é sempre o acordo. E quando é princípio que não tem hipótese de incidência? Em tese, não só você não tem um único princípio, como você pode ter mais de um. Quando tem mais de um, às vezes os princípios apontam para caminhos opostos. Você deve ponderá-los. A ponderação de princípios só será boa ponderação, dirá Alex, se levar em conta na sua argumentação, no seu discurso de justificação, 3 critérios. A. O peso abstrato de cada princípio. Geralmente as pessoas, quando fazem a tal ponderação de princípios, levam em conta apenas 1 critério, que é o tal do peso abstrato. Vida versus contrato, caso de plano de saúde. Falei, até mudou, mas antigamente um monte de brecha em plano de saúde, em contrato de plano de saúde. O cara está lá, ziquizira perebenta gonorraica, mata, enfim, uma doença terrível. O cara fica com a cara, não é, do... Coitado, deixa eu pensar alguém bem feio aqui. O cara da Maria Bethânia, só que... doença horrorosa, doença terrível. O cara ficou com a cara de uma mistura entre Pedro de Lara e Maria Bethânia. Coisa horrorosa, morte terrível. E o plano de saúde diz lá no contrato, não tratamos. Pacta sunt servanda de um lado, do outro, vida. Direito à vida. À saúde e tal. Parece uma coisa inconciliável, porque ou é um ou é outro. As pessoas tendem a resolver levando em conta apenas o peso abstrato. Diz, vida vale mais que contrato, então vida sempre prevalecerá. Alex diz, não pode ser sempre. Porque não pode levar em conta só o peso abstrato. O que é o peso abstrato? É o quanto, independente de casos concretos, você tende a dizer quanto vale cada princípio se compará-los. Independente de casos concretos. O que é mais importante, um contrato ou a vida? A vida. É o peso abstrato, vida vale mais. Mas você deve levar em conta também o peso no caso concreto. No caso concreto as coisas mudam. Que falar direito à vida, há vidas que estão quase acabando, convenhamos. caso do sujeito que está mais para lá do que para cá. E aí, doutor, como é que ele está? Está ótimo, mais 3 minutos ele ainda aguenta. Fala e aproveita. Você tem que falar alguma coisa, 3 minutos. Pede a senha do banco logo antes que... Pede tempo com tchau, te amo. Pede a senha. Pede a senha. Só tem 3 minutos, olha lá. É diferente você avaliar uma questão para falar em direito à vida de um cara que está morrendo, de uma criança que acabou de nascer. É diferente discutir direito à vida quando você está falando de um não embrião, é aquela célula anembrionária, que não gera embrião. Há a concepção, mas ao invés de começar a fazer um homenzinho, faz uma bola de célula, disforme. É a gravidez anembrionária. Aquilo dará à luz a uma bola de célula. Sem nenhum órgão, sem nada. É diferente discutir direito à vida de um anembrionário de direito à vida, sei lá, de alguém. Alguém que anda por aí, fala, enfim. Não é? Joga futebol mal, inclusive. É diferente, é diferente. Então é preciso pesar o peso de cada princípio no caso concreto. O que nesse caso concreto significa respeitar a vida e o que nesse caso concreto significa respeitar o contrato. Inclusive pensando consequências posteriores quanto aos efeitos dessa decisão. Até que ponto dizer que nesse caso o contrato vale mais que vida afeta o direito à vida como um todo? Sim, porque no caso concreto vale para o caso concreto. Essas ponderações são importantes. E há um terceiro critério de ponderação, que é o grau de interferência de um princípio no outro. Até que ponto, nesse caso, respeitar a vida ofende a contrato e vice-versa? Um interfere no outro. Inclusive, dá diferença e é fácil valorizar qual é o resultado. Quando os dois são concertantes e têm peso semelhante. Para Alex, nunca, sempre haver, melhor dizendo, para todo caso, existe uma única decisão ideal. Ele trabalha com ideais. É a decisão justa. Cada caso tem uma única decisão justa. Mas a única decisão justa, nós já vimos, ela é exigente demais, rigorosa demais, você não chega. Ela pressupõe um consenso universal, no final das contas. O consenso que você chega é o melhor possível. Então, o que há é sempre a mais justificável, a menos justificável. Mas sempre há a mais justificável. Portanto, é sempre possível solucionar as questões. Sempre haverá. Nunca há dúvida. O que ele cria para você quando ele diz isso? Estou ponderando. Tenho que levar em conta 3 critérios. Ele não te diz como resolver a ponderação. Ele só te diz que só será justificável se o nosso bate-papo tiver levado em conta os 3 argumentos. Porque se eu, numa relação dialógica, vamos fazer um grande debate aqui sobre um caso concreto, e a gente só leva em conta o peso abstrato, ninguém pode dizer que esse nosso acordo, dirá Alex, seja justificável, porque lhe faltou um critério, um rigor dessa justificativa. Rigor que exige que você leve em conta 3 critérios no caso da ponderação de princípios. Para cada caso de decisão que ele produz casuisticamente analisando uma ou outra decisão, ele vai criando esses graus de exigência. Esse é um exemplo da ponderação. Há tantos outros exemplos para tantas outras decisões singulares que são chamadas ao rigor do discurso. Ele quer um ambiente que seja propiciador da razão pura, mas quer também um rigor que as pessoas se imponham. O método dele, no final das contas, é muito mais um método que chama a atenção sua para o rigor dos argumentos que você mesmo produz. Porque assim como no ambiente eu posso excluir algumas pessoas, é muito fácil numa argumentação eu excluir argumentos possíveis. Se o grupo exclui argumentos, ela não é justificada, dirá Alex. E a população entende que é o justo para ter caso perdido. O diálogo ocorre entre um grupo, ocorre dentro de um campo específico. Falando mais uma vez no ideal, o ideal é que o diálogo fosse feito por todos. Absolutamente todos. Absolutamente todos os seres humanos do universo. não digo nem os da face da Terra só, porque os astronautas da estação espacial também poderiam participar. Aí sim você poderia dizer que é o justo, é a única solução, que é o único consenso universal. Mas já que eu sei que isso é atingível, então eu vou restringindo. O caso do direito se restringe àqueles que têm voz ativa na produção da jurisprudência. O que há são sistemas judiciários que são mais ou menos democráticos quanto às pessoas que podem participar da produção da jurisprudência. Quanto mais democrático o sistema, mais justificável ainda, ou mais tendente a produzir decisões justas, ou o mais justas possíveis, será. Mas o fato é que sempre haverá um consenso. O consenso é o consenso das pessoas que podem, tendo em vista as circunstâncias, a estrutura, o ambiente político que você tem, a forma como o judiciário funciona, sempre haverá um consenso entre as pessoas que compõem o grupo. É claro que ele bate pé firme, declara ser desejável que o grupo seja sempre ampliado. Quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Mas sempre haverá, de judiciário para judiciário, de país para país, de sociedade para sociedade, o grupo que é o que define. Direito acaba sendo mesmo o papo de poucos. Mas é preciso que seja pelo menos justificável dentre esses poucos. É sempre, pense em graus de justificação, entendeu? A decisão que dentro de um judiciário, ainda que você pense no nosso, seja fruto de fato de uma dialogia entre vários agentes que interferem no campo judiciário, no campo jurídico como um todo, é mais justificável do que aquela decisão feita por um só juiz. Aquela decisão feita por um só juiz, que tenha levado em conta de fato os argumentos das partes, ainda que não dialogando ao vivo, mas que pelo menos se deu o trabalho de responder aos argumentos das partes, é mais justificável, você pode dizê-la, produzida com mais rigor e, portanto, mais passível de ser justificável, do que outra em que o juiz simplesmente ignora dos 32 argumentos de uma das partes, ignora 30, responde a 2, se cala quanto ao resto e diz que está sentenciado. Entendeu? Esse rigor que ele pede. O método dele é o método de exigência de rigor, e quanto mais rigoroso, mais eu posso... não quer dizer que vá coincidir com o universo todo. Ainda mais quando se fala da sociedade. Porque essa coisa do juiz, o que a sociedade quer, o que a sociedade acha, isso é para lá de discutível. Quem é que mede o que a sociedade quer? O Hugo Chávez fechou a maior TV, a que tinha o maior grau de audiência, dizendo: faço isso porque é o que a sociedade quer. Eu pensei que se a sociedade não gostasse do canal, não assistiria. Os que defendem a TV dizem: mas o que a sociedade quer, tanto é que era campeão de audiência, poxa. Não é? Então como é que mede o que a sociedade quer? Eu lembro que eu assisti outro dia Jornal Hoje. Jornal Hoje mostrava um desfile de moda, porque Jornal Hoje é um jornal produzido para a dona de casa. Ele tem receita e moda, fora as notícias. Aí, depois da receita, veio a parte de moda. A moda era sobre moda íntima e de praia masculina para o verão. Aí entrevistam ali a estilista. Enquanto a estilista era entrevistada, teve aquela matéria de abertura em que a comentarista de moda, esqueci o nome dela, sempre é a mesma, ela fala: moda masculina está mais ousada para esse verão. Quando eu disse mais ousada, começa a aparecer uns caras desfilando com sunga fio dental cravada. E eu tô em casa olhando isso. Almoçando e meio... A entrevista é estilista. E ela diz: o homem quer despir-se. Eu falei: o homem quem, cara pálida? Ninguém perguntou pra mim. Ninguém veio me pedir opinião nenhuma. Quem faz moda fala em tendência. Já viu isso para tendência? É a tendência. Amigo, a tendência não é coincidir com o que você quer. A tendência é inventar o que você quer. Quando a estilista diz: o homem quer despista, ela quer vender sunga curta para você enfiar no rego. Mas para isso ela tem que dizer que é a tendência. que é a moda que ela criou. Ela deve gostar de ver o cara de fio dental. Moda sex shop. Mas, né? Mas ela quer que você compre. Então você compra se você querer. É produzido o querer ou é? Entendeu? Ou você aderiu? Com o querer das pessoas. Os caras da moda vivem dizendo que sabem o que você quer. Eu queria comprar óculos redondos. Eu tenho astigmatismo, pouco. Já está atrapalhando quando fica muito tempo no computador. Minha oftalmologista disse, olha, compre óculos, tá, dá a receita. Eu quero óculos redondos. Mas não tem. Só tem um padrão, cara, é um só. É aquele de aro fininho em cima, sem nada embaixo, é para não aparecer o óculos. Eu falei, mas eu quero que os óculos apareçam. Eu gosto de óculos com personalidade, eu não quero. Não tem, não tem. Porque aí eu pergunto, mas não, é a tendência. Mas meu amigo, a tendência não perguntou o que eu quero outra coisa. Aí você entra em 10 óticas, as 10 te oferecem um zilhão de modelos que têm nomes e códigos e preços diferentes, mas são estranhamente muito parecidos uns com os outros. Esse é o Summer Fashion Everest. Esse é o Catatua November. Tudo com os nomes esquisitos assim. O Catatumba em November é muito parecido com o Everest aí. Deixa eu ver o repolho assado, aquele outro que você mostrou. Pra ver qual que... É tudo igual, cara. É tudo igual. Eu estou há 4 meses procurando um óculos comprido. Só acho os mesmos. Eu estou de saco cheio, eu não vou usar, dane-se. Não vou. Não é? Da moda. Tenta achar uma roupa um pouquinho diferente. Não acha. Tudo igual. Vai comprar camiseta. Eu gosto de camisetas. Vai comprar camiseta que seja diferente. Não, são todas iguais. Entrem lá, é motivos de surf. Eu ando de moto, não surfo. Vê que coisa ridícula, eu numa prancha. Um cara meu também tinha que ser um pranchão, começa aí. Surf não tem nada a ver comigo, mas 90% das camisetas decentes que você acha tem temas de surf. E eu? Não, mas essa é a moda. Mas que dane-se a moda, eu quero outra moda então. Qual é? Então como é que você diz o que as pessoas querem? Ou todos participam da decisão mesmo para dizer que é o que todos querem, ou então é ficção. Sempre haverá o grupo que participa. Nunca será universal. Mas pode ser uma. Oi? Eu vou lhe provar que a opinião pública não existe. E é sério. O pessoal da comunicação leva isso muito a sério. Opinião pública é um mito. Campanha do desarmamento. Lembra o resultado do plebiscito, do referendo? Ganhou o não, mas com a margem muito pequena. Muito pequena. Vieram os analistas políticos. Disseram, olha aí a opinião pública. O resultado da votação. O brasileiro quis mandar um recado ao Lula. O recado é, olha, para dizer que a diferença foi pequena. O recado é o seguinte, olha Lula, eu só votei contra a lei porque você fez campanha a favor. Mas que no fundo eu queria concordar com você. Só não concordo com você de pirraça, para dizer um não. Foi um recado do povo ao Lula. As pessoas ignoraram o que elas de fato queriam. O fato é que o analista, de vários analistas disseram isso em jornais da Globo diversos. A hipótese é tão absurda, porque ela requer que você, quando tenha ido votar, e eu, nós tenhamos combinado. Porque ele parte do pressuposto que 100% das pessoas queriam o sim. Mas que só quiseram não de pirraça, mas uma pirraça pequena, para ao mesmo tempo dizer eu quero sim, mas estou de pirraça. Então isso quer dizer que a gente tem que combinar aqui quem votou no não e quem votou no sim, que é para não ter erro, sabe? Para dar uma margem pequena, para a mensagem ficar bem dada. Isso é absurdo. Teve eleição na França também que ficou muito bem dividida. Na Alemanha foi Angela Merkel. O eleitorado ficou meio a meio. Aí analista em jornal na Alemanha. O povo quis mandar um recado, o eleitorado está dividido. Pressupõe que os caras têm um combinado. Vai votar em quem? Na Angela, então vou votar no outro, que é para ficar empatado. E que todos têm um combinado que é para dar certinho meio a meio. Essa opinião pública que você mede a partir de determinado evento é uma construção de uma interpretação completamente cretina. E mais, pressupõe que a opinião preexista com relação ao fato do que acontece quando as pessoas fazem entrevista na rua de opinião pública. A tal da opinião pública pressupõe que exista de fato uma opinião antes da pergunta ser formulada. Aí você anda na rua, o cara chega, só tem 10 minutos. Meu amigo, na Avenida Paulista é um saco. Toda hora tem alguém fazendo entrevista de opinião sobre produto, mercado, na Avenida Paulista. Porque é uma área bem democrática, é cheio de gente passando, é cheio de gente na rua, tem calçadão para você ficar parado e tem onde tomar café e tem sombra, que é bom para o entrevistador. Então é lá. Aí você passa, um momento, só tem 5 minutos. Aí... Qual shampoo, qual a marca de shampoo que você mais gosta? Para dizer que isso é a minha opinião, pressupõe que eu tenha acordado nesse dia de manhã e tenha parado algum segundo para refletir de todas as marcas do mercado qual é a que eu prefiro. A menina que me fez essa entrevista estava com a camisa escrita Johnson & Johnson. Qual a marca? Johnson & Johnson. Pressupõe, você para... Quando eu pergunto para você em quem você vai votar, pressupõe que você tenha deliberado sobre isso e tal. E mais, pressupõe que haja uma razão comum, só pelo resultado. O cara teve 1 milhão de votos. Por que essas 1 milhão de pessoas votaram nele? Amigo, você vota em alguém pelas questões mais aleatórias possíveis. Tem gente que vota porque achou bonito. Tem gente que vota só porque odeia o outro. Tem gente que vota porque gosta do partido, ainda que odeie o candidato. Tem gente que vota porque errou o número. Tem gente que vota porque gostou da musiquinha. Tem gente que vota porque acabou de receber o santinho. Tem gente que vota porque o cara pagou um tanque de gasolina para encher o carro. Tem gente que vota porque o cunhado do amigo do primo disse que conhecia e disse que era gente boa. Tem gente que vota porque o melhor amigo disse que ia votar, então ele gosta do melhor amigo e vota também. E a opinião pública pressupõe que isso tudo é somável. Como é que você soma coisas absolutamente diferentes? Amigo, uma banana mais uma pera dá 2 nada. Uma banana mais uma pera dá exatamente uma banana e uma pera. Coisas de naturezas distintas não podem ser somadas, pois a opinião pública pressupõe que opiniões, que vontades, que causa de agir seja somado. Você compra a mesma marca de cotonetes que eu. Mas isso não quer dizer que o motivo que leva você a comprar o mesmo cotonete que eu seja somável, a ponto de constituir uma vontade única. A opinião pública é um mito. É um mito construído pós-fato. Se todos ali, se aquele grupo andou para a direita, há uma causa comum deles terem andado para a direita. Há um fato comum de terem andado, mas a causa pode ser absurdamente singular. Absolutamente singular. Não há causa comum para nada. Então também não há opinião pública. Mas faz-se crer que exista. Não é cruel? É por isso que em mercado... E outra coisa terrível em pesquisa de opinião. As pessoas tendem a responder aquilo que... O cara que responde acha que o cara que está entrevistando quer ouvir. Um bom exemplo foi uma pesquisa de opinião feita dentro da UFRGS. A pesquisa era: você acredita em Deus? A pesquisa foi feita por 2 métodos diferentes. O primeiro era um cara entrevistando gente no campus. Os ateus ganharam de lavada. A outra era a mesma pergunta, no mesmo local do campus, só que numa urna por escrito. O cara escrevia, se acreditava em Deus ou não, e colocava ali dentro. Anônimo. Anônimo. O resultado foi diametralmente oposto. Mas assim, é muito diferente, não é pouco, é muito, é muito. Tipo, 60% dos alunos da Universidade Federal do Espírito Santo se disseram ateus na entrevista com o entrevistador. Já na urna, no papelzinho, 75% se disseram crentes em Deus. Não, não é para chocar. É porque o meio acadêmico, os discursos produzidos são 90% discursos anti-religião. Porque é discurso moderno, é cultura moderna que você reproduz. Já há todo um pressuposto. Você quer ver outra coisa? Eu refiz a experiência dentro do curso de Direito para mostrar para os alunos do curso de Direito como isso acontece. Vamos debater pena de morte aqui. Quem é contra a pena de morte? Ou melhor, quem é a favor da pena de morte? Abra a boca aí. A quantidade de pessoas que numa sala de Direito abrem a boca para defender a pena de morte é cretina. Quando abre, todo mundo cai em cima do sujeito. Muitos até concordam com a pena de morte, mas ficam quietas, porque sabem que se abrir a boca, todo mundo vai discordar. Tá vendo? Ó, o enrustido aí. Aí o que eu fiz? A mesma coisa dentro de uma sala de alunos de engenharia. É o oposto. Todo mundo, mas claro, pena de morte, é evidente. Ou seja, quer dizer que os caras que gostam de pena de morte só fazem vestibular para engenharia. Para direito, o cara que faz vestibular já não gosta de pena de morte, é isso? É porque, meu amigo, quando você abre a boca, você já sabe, mas você tem uma expectativa do que o outro pensa. E você responde muitas vezes com base na expectativa do que o outro pensa. Ou se cala com base na expectativa do que o outro pensa, que é para não apanhar, que é para não dar rolo, que é para não dar complicação. Exatamente. Por necessidade de ser aceito. É o mesmo critério que leva você quando sai numa roda de desconhecidos e dizem, vamos comer o quê? E você, qualquer coisa tá bom. Se insistirem muito, pizza. De quê? Então, mussarela. Quem quer pizza está disposto a comer mussarela. Não é não? É claro que tem uma meia dúzia que vai dizer alite com chocolate, marmelada. O que também prova que a opinião não existe. Se o cara teve que pensar para responder, porque ele construiu só porque eu fiz a pergunta. Ou seja, a pergunta construiu a resposta e não o contrário. Que é o que pressupõe os discursos da opinião pública. Então dizer, é a opinião da sociedade. Só tem um jeito de saber. É de fato, se todos fossem perguntados, se de fato todos se sentissem autorizados plenamente a abrir a boca, numa sala de direito muita gente não se sente autorizada a defender a pena de morte. É preciso que todos se sentissem de fato autorizados. É preciso que de fato, quer dizer, é tanta exigência que o troço só pode ser utópico. Não deixa de ser interessante porque dá um norte. Mas que é utópico, é. Então nunca haverá, o tribunal tem a decisão, diz que é justo, mas a sociedade não concorda. Que sociedade não concorda? Como assim a sociedade não concorda? Que sociedade é essa que não concorda? Carandiru, mataram 111, a sociedade brasileira ficou revoltada. Que sociedade brasileira ficou revoltada? Você ficou revoltado? Quem ficou revoltado? Qual foi o ato que expressou a revolta do povo brasileiro? Porque eu não vi nenhum. E pior, eu vi a não revolta acontecendo de novo várias vezes. Quando veio o filme Carandiru. Vocês viram o filme? O filme, ele, inspirado no livro do Drauzio Varíola, ele procura dar uma amenizada na imagem do preso. Ele humaniza o preso. E a linguagem que o diretor usou para humanizar o preso foi a do humor. Então, o filme se passa como comédia, boa parte do tempo. Com cenas humanizadoras, engraçadas, que você diz, pô, o cara é igual a mim mesmo, é até gente boa. Só que tem uma parte do filme que é pesada, que é um massacre mesmo. Que é, meu amigo, o que gastaram de tinta vermelha ali não, é sangue que não acaba mais, cara. E de propósito para chocar. Porque a estratégia do filme foi, vou humanizar o preso e depois vou matá-lo cruelmente, que é para as pessoas saírem assim, coitado, como os presos são tratados. O que mais me chamou a atenção no filme foi na saída do cinema as pessoas comentando. Porque as pessoas saíam comentando como quem sai falando de uma comédia e não de uma tragédia. Você não funcionou. E olha que em termos retóricos está bem construído, porque em termos retóricos, outra falácia. A ordem com que você apresenta os seus argumentos afeta o resultado da interpretação. Se eu digo que fulano é gordo, mas é gente boa, dá a impressão que eu estou dizendo que o cara é gente boa. Se eu digo que fulano é gente boa, mas é gordo, dá a impressão que eu estou chamando de gordo. O último argumento é sempre o mais forte. Por isso você quer admitir ao mesmo tempo defeitos e virtudes de alguma coisa? Fale primeiro os defeitos e deixe a virtude para o final. As pessoas vão entender mais a virtude do que o defeito. O defeito vai passar batido. Quer esconder mais o defeito ainda e ao mesmo tempo falá-lo às claras? O diga e some 42 virtudes depois do defeito proclamado. Ele vai desaparecer. Pois o filme fez exatamente a estratégia oposta. Ele foi mostrando 1 milhão de virtudes e botou 1 milhão de comédias e botou uma tragédia só no final. E pesada, é como quem, se fosse um discurso, diria, ele é engraçado, ele é humano, ele é legal, meia hora fazer, e depois, morte, sabe, e reforçando, e com sangue, com muita... E não funcionou, as pessoas, é como se a última cena não tivesse existido. Saíram dali, aí você via aquela do Rodrigo, ah, ele estava muito bem, estava muito engraçado, nossa, ele não estava... Ninguém está dizendo que horror que foi o massacre, não teve um cara dizendo isso para sair do cinema. E olha que eu vi o filme, é porque montavam debates na universidade, é aquele que passava o filme e as pessoas comentavam. E quando acabava o filme, vinha intervalo. Eu ficava no intervalo do café ouvindo as pessoas falarem do filme, que não tinham visto o filme. E depois a gente voltava para o debate. Aí quando voltava para o debate... Mas ninguém falava como tragédia, falava de comédia. Todo mundo vai dar pela parte da subida, né? E qualquer vez que vai. E tem gente que vê Datena como comédia, o que é pior. Olha que engraçado, olha ele falando, esse aqui eu gosto dele porque ele... Como espetáculo. É espetáculo. O cara não dorme direito se não vê a desgraça. Puta, perdi o Datena hoje, ó. Não viu um monte de desgraça. E desgraça paulista. É muito mais fácil quando a desgraça é paulista do que... É um jornal que tem audiência nacional, mas só fala de São Paulo, é engraçado. Olha o trânsito em São Paulo. Puta, você deve estar muito preocupado em saber que a marginal do Tietê tem engarrafamento de 23 quilômetros. Daí se o Tietê está engarrafado. Dane-se o Tietê, a marginal Pinheiros. Dane-se a Avenida Paulo. Dane-se São Paulo. Só fala de São Paulo e tem audiência nacional. É como quebrar a vida. Não é? Bom, mas para paulista é. Já antecipo logo. É São Paulo e o resto. O resto que a gente tolera e sustenta. É assim. É porque das duas, uma. Para o direito não importa por quê. Importa o fato. Fato e adequação de norma a fato concreto. Acabou. E para outros grupos, não perguntam por quê, porque acham que já sabem o porquê. Porque se é rico, encontra a causa psicológica. Se é pobre, encontra a causa social. Ele só matou porque é pobre, que vive na pobreza. Se for rico, só matou porque ele tem algum problema. E já começam a achar o problema, mesmo sem conversar com o cara. Esquizofrênico é evidente. Olha, isso aí é um problema de Édipo, porque naquela hora, ao invés de falar a mãe, ele gaguejou e falou pai. Tá vendo? Ele tem um... É psicologia para explicar rico e sociologia para explicar pobre. Acha que já sabe. É por isso que eu fico com medo no estudo de violência quando proclama, quando mostra número. Porque só reforça esse tipo de coisa. Só reforça. Talvez não haja padrão. Talvez não haja padrão. Como não há opinião pública. Isso faz com que o justo ou injusto na decisão dependa muito mesmo da singularidade. Essa é a nossa conversa toda, só ressalta uma grande conclusão para a teoria do direito. Que a reprodução de uma decisão jurisprudencial, ela é muito baixa. Não há nada que possa garantir que uma decisão tomada para um caso concreto seja aplicada a outros tantos casos. Primeiro, porque dizer se um caso é semelhante àquele é um juízo construído. Segundo, ainda que seja juízo construído, a construção é outra. Os valores são outros, as ponderações são outras. Alex mesmo não cria nunca um critério para dizer essa decisão será sempre certa assim. Não, é um exemplo. Desse exemplo, qual é o grande ensinamento que ele tira? Um método que evita conteúdo. O método que evita conteúdo é dizer, eu não sei, eu não digo para você como o princípio da vida versus contrato, pacta sunt servanda, devem ser ponderados. Eu cito um caso de ponderação concreta entre eles. Isso não quer dizer que esse caso seja uma forma de ponderar os dois. O que eu posso concluir é uma forma rigorosa de ponderar qualquer princípio. Só posso dizer ponderar se tiver levado em conta essas três coisas. Se não levar em conta as três coisas, eu não sei o que resultará se você levar em conta os três critérios. Pressuponho que, levando-se em conta os três critérios, eu estou permitindo que a razão prevaleça. É por isso que eu gosto, confio no método de Alex. Porque no fundo eu confio na razão. Confio que exista uma razão que vai sustentar isso tudo. Que é a razão que existe porque há consenso. Há consenso porque existe razão. É tautologia mesmo. É tautologia mesmo. Um é explicado pelo outro e vice-versa. Mas então, sabendo que o professor já se acostumava a viver, a dormir em cima do corpo. Então, Para o Alex, só dá para dizer que é racional se houver de fato o consenso. De fato, quer dizer que de fato as pessoas têm que ter dialogado. De fato, todos têm que ter podido se manifestar. E de fato, todos concordam. Os que se dão bem com a sentença e os que se dão mal. De que ela é justa. Um justo que não é absoluto, mas que é o melhor justo possível, vamos dizer assim. O mais justo possível. É preciso que de fato isso tenha havido. Se de fato não houve, eu não posso afirmar, só porque eu gostei dela, que ela é justa. Então veja que a grande consequência das ideias se levadas a ferro e fogo é muito mais afetar a forma como o direito é produzido do que de fato o que se diz enquanto produz o direito. É essa a aposta dele. Entendeu? É nesse ponto que ele pega o tempo todo. É complicado porque a gente fica na ânsia, já que nós aprendemos que direito é o domínio de um conteúdo, na esperança de que em dominando um conteúdo sobre um certo e errado abstrato de como solucionar as questões, esse meu modelo abstrato me torne apto a decidir vários casos concretos. É nisso que a gente se baseia o nosso método de pensar, de aplicar e de estudar o direito. Falta lei, como quem diz, eu quero a diretriz, eu quero um norte abstrato. Entendo o norte, eu serei capaz de resolver casos concretos. Pois a teoria da argumentação inverte a relação. Conhecer formas abstratas não torna capaz de nada. Você viu um caso concreto e tal, mas isso não garante que você seja. Isso garante que você é capaz de repetir aquilo ali. Beleza. Eu vi uma vez, faço duas, faço três, faço cinco, faço 500 mil. Mas fazer 500 mil uma decisão que você achou que um dia era boa, não garante a justiça. O meu problema é com a justiça. Isso garante a segurança, que todos tendem a fazer o mesmo sempre, por inércia. Por inércia. Mas não garante a justiça. A justiça tem que levar em conta a singularidade. Aí encerrou. Como ser justa e segura? É justa porque atende a singularidade. É segura porque é fruto de acordo, porque todos concordam, porque ninguém nega. O problema da segurança jurídica não é ter o mesmo sempre. É atender vontades, é atender expectativas. Mas o consenso não supre isso? Não supre a expectativa da solução? Porque se ela conseguir chegar a um grau tal de racionalidade próximo dessa razão universal do Kant, próximo da razão não afetada, qualquer um que ponderar sozinho, ainda que sozinho, sobre aquele caso concreto, chegará à mesma decisão que o grupo que de fato argumentou chegou, desde que ele abra mão de todos os seus pressupostos não racionais. Que de fato ele consiga criar uma espécie de suspensão dos juízos morais, antes de pensar, de ponderar, de decidir, de julgar. Essa suspensão de juízos morais que Alex exige indiretamente do juízo o tempo todo. Suspensão dos juízos morais. Acreditando que ela é impossível. E que, portanto, só quem poderá fazê-lo é outro. Que denuncie a imparcialidade do juiz, a parcialidade do juiz. É como se ele dissesse, parciais, todos somos. Parciais, porque afetados por critérios não racionais de decisão. Como então nós, parciais, nos tornamos imparciais? É quando a nossa parcialidade é denunciada pelo outro. E eu me vejo constrangido a ter que das duas uma. Ou admitir que estou sendo parcial e mudar de opinião, ou então negar a minha parcialidade, negando o diálogo, negando a discussão, negando palavra ao outro que me denuncia, e assim sendo imparcial e, portanto, injusto. A única forma de ser imparcial é se tiver alguém que possa dizer você está sendo parcial. E que, de fato, ele resolva, numa boa, né, os dois ali conversando. Não, você está me acusando, mas está sendo injusto em dizer que eu não estou sendo parcial. E se entendam. Das duas, uma, outro decide dizer, realmente, eu errei quando disse que você era imparcial. Ou então o outro diga, realmente, eu estou sendo parcial. Acordo, tem que ter um acordo. É a única forma. Se houver um acordo, supre a segurança. É a segurança da razão. A razão pode ser tão segura quanto qualquer outro critério formal. Qualquer outro critério formal. Bato na mesma tecla. Pressupõe que exista a razão. A razão pura. A razão não afetada pelo corpo. Eu faço muita crítica à teoria do Alex. A principal delas diz respeito à boa vontade. Querer. As pessoas não querem. As pessoas entram na disputa jurídica não querendo a verdade, a justiça. As pessoas entram na disputa jurídica querendo ganhar honorários. Ganhar a causa. Ganhar dinheiro. É para isso. Então, isso já coloca as duas radicalmente em posições... Não quer entendimento. Porque se tiver acordo, mas ele tem que sentir que ganha com o acordo. Querem ganhar alguma coisa. Não é bem a pretensão do bom direito, da justiça. Ninguém quer justiça. B. Um pressuposto que eu também acho muito difícil é o da total igualdade no campo. Pressupõe a não hierarquia. Acho difícil. No caso do direito, então, eu acho muito difícil. Não é só pela nossa cultura, não. É porque tem hora que não dá. Não dá. Tem hora que o juiz tem que se impor, porque senão o tal do consenso não sai. E não sai emendando na terceira crítica, justamente porque eu não acredito na existência de razão. Se razão pura existisse, essa razão capaz do acordo, então você poderia ter um juiz que não tivesse autoridade nenhuma. Mas já que a razão é impossível, tem hora que não tem jeito, é só arbitrando mesmo. É só na marra. Porque não tem jeito. Porque não tem jeito. Não acredito em razão. Mas a minha descrença em razão. Por que não acredito em razão? E o que é isso que a gente chama de razão, então? Como isso acontece? Isso é assunto que nós só saberemos depois do almoço.